Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição de Nota 7, aqui no canal do Agiteiro Web. Hoje vamos trazer-vos música tocada em flauta, e não é por acaso, não. É que a música tocada em flauta vai fazer parte dos nossos planos daqui a uns tempos. É verdade, ou poderá fazer, ainda não é certo, mas poderá fazer. Pelo menos poderá fazer, portanto... Vamos hoje brindar-vos com flauta de pan. Amanhã será com acordeão. Eu sei que há o MTA ao sábado e precisamente por isso é que hoje não é acordeão. Assim é amanhã. Vamos hoje então ficar com a flauta de pan. Vamos ficar para já com três temas. O primeiro, The Rose. O segundo, Fernando. E o terceiro, Feeling. Esta terceira música é de Morris Albert. A segunda é dos ABBA. E a primeira música... Não lhe conheço o autor, sinceramente, mas sei que é uma versão cantada, já algo antiga, dos anos 80. Vamos então ficar com estes três temas, daqui um bocadinho há mais para conferir no nosso Nota 7 para 3 de novembro de 2012. Thank you. Sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Estamos ouvintes na segunda intervenção e última desta edição do nosso programa Nota 7, aliás, chamado Sinais de Sonores, do nosso Nota 7. Vamos acabar a edição de hoje com três temas que espero também que gostem e que, enfim, o ajudem a começar calmamente a sua tarde, a primeira tarde de fim de semana. Vamos ficar com uma música que é bem conhecida de todos nós e que se chama I Have a Dream. O tema original é cantado pelos ABBA. Também original é a versão de The Power of Love, de Celine Dion ou de Jennifer Rush. Mas aqui não é ela que vamos ouvir nenhuma nem outra. Vamos ouvir sim uma versão de flauta de Pan. Este The Power of Love. Ainda aproveito bem nesta edição uma outra música que eu espero que goste também, que é um tema, na minha opinião, lindíssimo. A música que vamos ouvir chama-se Careless Whispers e vai então fechar a edição de hoje do nosso Nota 7. Amanhã, como já lhe disse, vai ser acordeão. Um dia destes, ainda havemos de voltar à marimba. Para já despeço-me com I Have a Dream. Até amanhã. Boa tarde. Este é o canal 2 da Rádio Antena Web. Música.